Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou em segunda discussão nesta quinta-feira, 21 de novembro, o projeto de lei 329-A de 2011, que proíbe a cobrança por acompanhante durante o parto. De acordo com o texto, assinado pelo deputado Vaguinho do PMDB, não serão mais admitidas cobranças de taxas, mesmo aquelas exigidas em nome da higienização, esterilização ou demais procedimentos necessários para a entrada no centro obstétrico. O autor argumentou que a cobrança, que costuma receber o nome de taxa de paramentação, é amplamente utilizada em maternidades particulares e é irregular. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.